Para o centro Recife, as frequências 1288, alterna 133253. 288-3325, boa noite. Pulso era 1398? Pulso era 398, tá escuto, possível? Boa noite, Salvador, boa noite, 5723, cruz 150, restrito 110, pode ser. Pulso era 1398, contato radar cruzando 060, saída coral, suba 1-60. Realizar a saída coral no nível 160, 398. Web 5810. 5810. Web 5723. 5723, cruzando 40 para 110, se for informação, Serra. Web 5723, acima identificação, diz se mantém o 060, chegada a Aman. 060 Aman, 5810, cruza nível 190, desce 160, desce da Objeto 5810, sua identificação, desse mantém o 080, chegada a Mari, reduz a 2509. Na Mari, desce 80, já mantendo 250, objeto 5810. Passarei dos 224, qual a velocidade? Nós estamos empregando aqui, senhor, a 250 hoje indicada, porém com uma ground speed de 322. O senhor deseja algum ajuste? Aguarde. Guarulhos, nós temos aprovado 340, copia? Afirmativo, senhora, prossiga. Autorizado Guarulhos 340, via para o ISC 50, decola 1-0, curva direita, saída da EOLEDA, após Leda PDEV, controle 1-9-35, transponde 5516, cotejo. Medo 2224, subvetoração para final de ILS X-Ray, curve à esquerda para o 055, limite ao localizador, isso é para 2000, altímetro 1-0-6. Ok, esquerda 055, desce para 2000, ajustado no 016, o limite ao localizador, passarela 2224. Cerca entre o controle 119-35-3606. Correto, 3603, quando pronto, some pulso pega acionamento no 075. Chama puxa acionamento, tá 3606. Gol no 884, irá ingressar a Juliette para o 06. 06, Juliette, gol no 884, veja, Juliette. Delta Charlie Sierra 449 reduced to 210 knots. Delta Charlie Sierra 449 reduced to speed to 10 knots. Web 5810 reduza para 220 knots. Reduz para 220, jet 5810. Delta Charlie Sierra 449 with a vector 4 space turn right heading 230. Your limit will be localized course. Okay, Delta Charlie Sierra 449 right turn heading 230 and confirm speed 210 knots. Reducing to 210, Delta 449. Okay. And heading 230. Passaria 2224, nessa proa está livre interceptar o curso do localizador. Livre aproximação, informe estabilizado. Primeiro, senhor, nessa proa está autorizado ILS X-ray para pistão zero, o 2224. Vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva agora à esquerda, proa 095, o limite será magnética 160. Esquerda 095, limitada 160, de cima 5723. Delta Charlie Sierra 449, turn left, heading 215. Delta Charlie Sierra 449, left turn heading 215. 580, retusa para 2009. É 2 para 200, objeto 5890. O F5723 confirmando restrito 060. Desça até 3 mil pés, Webjet 5723. O altímetro 10 no meio, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 3 mil pés, 1016, aguardando o 5890, vetoração para o sequenciamento, curva agora à esquerda, proa 020, limite será o localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, objeto 5810. Web 5723. Prossiga. Sobre a formação, recebi sua identificação sem solicitação. Confirme. Eu estou recebendo sua identificação. Continua? Ainda recebo. Confirma, ainda continua? Ainda continua recebendo, sim. TG80, objeto 5810. Gente, ó, atingi, mantenha 5890. 5890. Web 5723, para interceptar o localizador, curva agora à esquerda pro 160, informe estabilizado. Confirmando então a direita, né? 160, 5720. Isso, direita, 160, 5723. 160 direita, última proa 5723, autorizado. Delta Charlie Sierra 449, re-clear descend 2060. Delta Charlie Sierra 449, descending to flight level 060. Prossiga. Você passar por esse horário do pouso, não vai ser fácil. Não consegui entender. 8.0. No sol. Ok. Delta Charlie Sierra 449, reduce to 170 knots. Delta Charlie Sierra 449, speed 170. Área do 2224 já estabilizado. Está estabilizado no curso localizador 2224. Complete a aproximação, chama agora a Torre Salvador, frequência 118 decimal 62. 118.62, é, passaria do 2224, tá já, obrigado. Web 5810, reduza para 1709. Reduz 1.70, 5810. Web 5723, livre aproximação, desça para 2.000 pés, 1.016 o ajuste, informe estabilizado. 2.5723, 1.016. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858. TAM 3858, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 050, chegada mais. 050, TAM 3858. Delta Charlie CM 449 to intercept the localizer course, turn left, heading 150, report reception localizer. Delta Charlie CM 449 left turn heading 150, and we are intercepting with the localizer. That's correct, clear final last approach, descend to 2000 feet, altimeter setting 1016. Delta Charlie CM 449 descending to 2000 feet, QNH 1016, and we are cleared for the ILS approach. Web 5810, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.016, para interceptar o curso do localizador, curve agora à direita, proa 070. 3.000, autorizado, direita 70 para o localizador, jet 5810. Web 5723 já estabilizado. Confirmativo, estabilizado, fuga dessa. Complete aproximação, chame Torre Salvador agora em 118, decimal 612. 5810, livre LF, desça para 2000, aguarde a transferência 2. Cruzar 2000 e LF, objeto 5810. Sierra 449, did you establish? Delta Charlie Sierra 449, affirm, just now established on the ILS on the. Clear approach, call out tower, frequency 118.60. Tinta 449, 118.60, thank you, bye-bye. Controle Salvador, 3662. 3662, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 060, chegada na área. Chegada na área, informação certa, 3662. Ciente. Runway 10, stand by landing clearance. Standing by. 5723, WebJet na escuta? Escuta. Continua a aproximação, pista 10, agora a liberação. Agora é o número 1 para pouso, aguardando pista livre. Continuando, 5723. Passaria 2224 no solo 33, libera a direita, 129, agilizando na medida do possível. A pista está seca, né? Afirmativo. Ok, obrigado. 404. Web 5810, aguarde transferência tudo. Dentro de mais 12 minutos, irei transferi-lo. Isso, aguardando. 810. Oh, passa de 2223. 24. 5723, pouso autorizado, pista no 0, 170 com 10. Autorizado, pouso, 5723. Salvador, 3, 5216, boa noite. Para Aracaju, temos o 190, copia? Afirmativo, 5216, informação Tango, copia. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, aerovia, decola 10, curva à esquerda. Saída Pucca, transição Aracaju. Controle 1935, transpondo 5527, cotejo. Tá 3662. Qual a sua velocidade? Confirmando 250. Afirmativo. Gente. 190 para Aracaju, Golf 677. Sai da Pucca, Aracaju. Transponder 5517. Controle saída 193. O transponder 5527, negativo 17, e após decolada 10, curva à esquerda. Obrigado. Comandou, boa noite, seu Chané 6310. Correto, trip, quando pronto, chame pushback, acionamento, confirme a posição. A posição, parte 3. Copiado. Passareiro 2224, mantenha a posição antes da Juliette. Será antes da Juliette, 2224. Afirmativa, número 2 para o pouso, tráfego avistado, reporte a 4 milhas checado o trem, aguardando numeração, o vento é 170 com 8.016 no altímetro. Vai reportar 4 milhas, se for. Será que o Delta 13 na guarda de cópia, temos o 380 aprovado. A 3858, desça para 2000 pés. O altímetro em Salvador, 10 no meia. 2000 ajustado, essa 3858. Já a Clodelta Teresina 380, intenção de decolar 10 ou 17. Web 5723, muito boa noite, táxi via Alfa. 5723, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 023. Por sério no 398? Com 398, porque o 1228 não ocupou a alternativa. Alternativa é 13325 com centro Recife. Alternativa 13325, centro Recife. Afirmativo, estamos aguardando. Controle Salvador Azul 4070, descendo a 180, passando 210 agora. Azul 4070, acione identificação, desça e mantenha o nível de voo 080. 080, Azul 4070. Teve pouso, pista no zero, viagem de 5890. Chove no campo ou não? Não chove não. É, o tráfego pousou à frente aí e reportou que a pista tá seca. Ok, obrigado. Seis saques autorizados, Juliette Alfa, no ponto de espera irá chamar a torre em 1986. Juliette Alfa, no ponto de espera. Go 1613, good evening, information Tango, request it's secret. Roger that, go 1613, number 2 to copy, wait please. Which departure can we expect to Brasilia? Bali, and Ofito transition. Bali Ofito. Passarei 2224, já observa um Airbus da TAM, que vai prosseguir via Juliette, e após o mesmo ingresso Juliette para a remota 1-4. Após o TAM, até 1-4-2224. Webjet 5723, segue o passarei do Juliette para o 05. 05. Se a Kilo Delta Teresina autorizado nível 380 via Upper Zulu 20. Decolagem da 17, curva esquerda, saída Momo, transição Flock. O controle Salvador 1935 e o transponde 5473 Cotejo. Correto, Serra Kilo Delta. Para o acionamento e táxi na Bata, irá chamar a torre em 1186. Também 6310, desça para o 050. 050, 6310. Zero right to copy. Right to copy, go ahead. 1613 cleared Brasilia level 360 via Upper Zulu 17. The departure will be from runway 10 and after that right turn on Gully departure and off into transition. Salvador departure control frequency 109.35. Call code 5517, read back. Para 1909. Azul 4070, agora sim na Pro de Mare, assuma a navegação, descida para o 060. 060 na Pro de Mare, Azul 4070. Go 1613. Correct, call me to push and start up on gate 01. Call back. Delta Charlie Sierra 449, continue your text via Juliet to remote area, position 12. Twin Star 449, continue on Juliet to the remote area, stand 12. Ok, então pronto, aliás, decolar autorizado, pista 10, vento é sul, 10 nós. Equipe alinhada e decolar, 3603. Reporta antes da Juliet. Alfa antes da Juliet. Salvador, é o TAN 3561? Prossiga, TAN 3561. É, por gentileza, poderia antecipar qual será a nossa saída para Brasília no 380? E se já estiver disponível, assim que tiver, a nossa conta, por gentileza. Ok, ainda não temos o plano no sistema, porém a saída prevista para Brasília é a Gole Transição Ofito. Gole Ofito, obrigado. 2-1-5, comandante. Go 1613, gate 1, request pushback and startup. Cleared, call me to text, go 1613. I'll call port text, go 1613. Altan 3603. Afirmativo, decolagem autorizada, 170 com 10, 3603. Bem. 3561. Opa, prossiga, por favor. Para Brasília, autorizado, 380, via Upper Zulu 17, decola 10, curva à direita na saída Gole, transição Ofito. Frequência do controle 11935 e o transponder 5532, cotejo. 380 para Brasília, não é Upper Zulu 17, saída é Gole Ofito, com curva à direita pela pista 10. 935 é o controle de saída e o transponder é 5532, 3561. Correto, já 3561, quando pronto, só me push back. Acionamento, informa o gate. Estamos no 9, informação Tango. Chamará quando pronto, tá 3561. Salvador, é o voo no 885. Boa noite, 85, boa noite para Guarulhos. Temos aprovado 360, um minuto só para copiar. Sim, tem a saída. saída da El Leda Bidev. Leda Bidev. Webjet 5810, táxi continuando via Juliette para 10. Autorizado ingressar na Juliette para 10, 5810. O Gono 885, Guarulhos, autorizado, nível 360. Via Upper Whisky 50, decolando da 10, curva direita, na saída da El Leda, após Leda Bidev. Frequência do controle 11935, no transponder 5520, cotejo. Sente autorizado, Guarulhos 360, saída da El, transição Leda e após Leda Bidev. Via Upper Whisky 50, 19. 1935 controle, 5520 transponder, gol no 885. Correto, no 885, quando pronto, são impulso back, acionamento no 06. Chama lá. Tem embaixado destravado, livre pouso no 0, para o plano 3858. Desça para 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 6. 4 mil pés, 10 no 6, azul 4078. 70, corrida. T62 já estabilizado? Completa aproximação e redução, tráfego anteriormente formado, agora 5 milhas à frente da companhia. Torre agora em 1862. Como limite localizador? Sente, mantém presente pro e limita localizador, 6310. Uniforme, mais uniforme, livre aproximação, desça para 2 mil pés, 1016 o ajuste, acusa estabilizado. Para 2016 ajuste, chama estabilizado uniforme. Dá uma milha para o intercâmbio. Corre, boa noite, o Serra Kilo Delta no ponto de espera da 17, pronto. Sente, o Serra Kilo Delta alinhar e manter cabeceira 17. Alinhar e manter cabeceira 17, Serra Kilo Delta. Reduza para 1709. 1709, azul 4070. We have 80 souls, 4 hours, confirmed. Roger that, clear text via Indian Alpha on Rolling Point Runway 10 call tower, frequency 1186, goal 1603. Clear taxi via India Alpha, holding point runway 10, call Salvador Tower 18.6. Good evening, go 1613. No solo, aos 4-8, libera a direita, 121, décimo 9. 219, uma boa noite, 3858, solo. Anote, senhorita, 31-37-44, PLD 169, nosso horário de pouso em São Paulo, aos 0005. Sem nenhum atraso. Antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 0 livre aproximação, desça para 2000, acusa estabilizada. Desce 2000, reportará estável, chaneamento 310. Azul 4070, desça para 3000 pés, altímetro 10 no meia. 3000 pés, 10 no meia, azul 4070. Estabilizou o uniforme, macroinforme. Uniforme, Uniforme, chama agora Torre Salvador em 118, decimal, meia dúzia. 18.6, boa noite. Torre Salvador, cordial, boa noite, papapapá, Uniforme, Uniforme.